a vejo todo dia, quando o sol mal principia a cidade a iluminar. Eu venho da boemia e ela vai quanta ironia para a escola trabalhar. Louco de amor no seu rastro, vagalume atrás de um astro, atrás dela eu tomo o trem. E no trem das professoras, em que outras vão sedutoras, eu não vejo mais ninguém. Esta operária divina, que lá no subúrbio ensina as criancinhas a ler. Naturalmente contena na sua vida serena o meu modo de viver. Condena porque não sabe que toda a culpa lhe cabe de eu viver ao Deus dará. Menino querendo ser, para com ela aprender novamente o beabá. Amor no seu rastro, vagalume atrás de um astro, atrás dela eu tomo o trem. E no trem das professoras, em que outras vão sedutoras, eu não vejo mais ninguém.